Capítulo 6. Um assassinato será sempre um assassinato, independentemente dos motivos e das circunstâncias. Assim, todos aqueles que matam ou preparam um assassínio são delinquentes e criminosos, não importando quem sejam, reis, príncipes, marechais ou juízes. Ninguém que planeja ou comete uma violência tem o direito de julgar-se melhor do que um simples criminoso, porque toda violência, pela própria natureza, leva inevitavelmente ao crime. Nicodemus de Boot. Meditações sobre a vida, a felicidade e a prosperidade. Não cometamos um erro, falou Visime, rei da Redânia, enfiando os dedos cheios de anéis nos cabelos da têmpora. Não podemos nos permitir nenhum erro ou equívoco. Os demais presentes permaneceram calados. Demawend, rei de Aelin, estava esparramado numa poltrona, olhando pensativamente para um caneco de cerveja equilibrado sobre sua barriga. Faltest, senhor de Temeria, Pontar, Marrakan e Soden, e havia pouco tempo o principal protetor de Bruges, exibia o nobre perfil, com a cabeça virada na direção da janela. Do lado oposto da mesa, Henselt, rei de Cadwen, observava todos com os pequeninos olhos penetrantes brilhando no rosto coberto por uma espessa barba, o que o fazia parecer mais um bandido do que um monarca. Maeve, rainha de Lyria, brincava distraidamente com os enormes rubis de seu colar, contorcendo vez por outra os belos lábios carnudos num sorriso ambíguo. Não cometamos um erro, repetiu Visime, porque um erro pode nos custar muito caro. Vamos aproveitar a experiência alheia. Quando, há 500 anos, nossos antepassados embarcaram nas praias, os elfos também enterraram a cabeça na areia. E nós fomos arrancando deles o país pedaço a pedaço, e eles ecoaram, sempre achando que havíamos atingido a última fronteira, que não avançaríamos mais. Temos de ser mais espertos, porque agora chegou nossa vez. Agora os elfos somos nós. Os Nilfgaardianos estão parados à margem do Jaruga, e eu ouço aqui. Deixem que fiquem. Ouço. Eles não vão mais avançar. Mas eles vão avançar. Vocês verão. Repito. Não cometamos o mesmo erro que cometeram os elfos. As gotas de chuva voltaram a bater na vidraça da janela e o vento uivou diabolicamente. A rainha Maeve ergueu a cabeça. Pareceu-lhe ter ouvido granidos de corvos e gralhas, mas era somente o vento. O vento e a chuva. Não nos compare aos elfos, falou Henselt de Cadwen. Você nos desonra com tal comparação. Os elfos não sabiam combater, fugiam de nossos antepassados, escondendo-se nas montanhas e florestas. Os elfos não proporcionam uma Soden aos nossos antepassados. Em contrapartida, já mostramos aos Nilfgaardianos o que significa provocarmos. Não tente nos assustar com Nilfgaard, Visimir. Não fique fomentando essa propaganda. Você diz que os Nilfgaardianos estão parados à margem do Jaruga? Pois eu lhe digo que eles estão do outro lado do rio, como camundongos, debaixo de uma vassoura, porque nós, em Soden, partimos sua espinha dorsal. Não só foram derrotados militarmente, como, acima de tudo, moralmente. Não sei se é verdade que, àquela época, Emir Van Reis era contrário a uma agressão de tais proporções em que o ataque a Sintra foi o trabalho de um partido de oposição a ele. Suponho que, caso tivesse conseguido nos derrotar, ele teria batido palmas e distribuído concessões e privilégios. Mas depois de Soden, ficou repentinamente claro que ele havia sido contrário e que tudo o que acontecera fora por culpa da insubordinação dos marechais. E cabeças rolaram. E muito sangue escorreu dos cadafalsos. Trata-se de fatos concretos, e não de boatos ou fofocas. 8 execuções sumárias e muitas outras penas menores. Uma porção de mortes aparentemente naturais, mas claramente suspeitas, além de uma enxurrada de aposentadorias inesperadas. Afirmo-lhe que Emir teve um acesso de fúria e praticamente extinguiu toda sua oficialidade. Quem então vai conduzir seu exército? Centuriões? Não. Não centuriões. Falou Demawend, de Aerdyn, secamente. Quem vai conduzi-los serão os jovens e talentosos oficiais que por muito tempo aguardam essa oportunidade que Ymir tem treinado há anos. Os mesmos a quem os velhos marechais não permitiam que assumissem o comando de tropas nem que fossem promovidos. Jovens e talentosos oficiais sobre os quais já se ouve falar. Os mesmos que esmagaram os levantes de Metina e Nazer, e que em pouco tempo acabaram com os rebeldes de Ebbing. Comandantes que sabem dar o devido valor às manobras flanqueadoras, às avançadas cargas de cavalaria, aos rápidos deslocamentos de infantaria e aos repentinos desembarques de tropas no território inimigo. Líderes militares que desferem golpes fulminantes em lugares previamente escolhidos e que, ao saltarem em fortalezas, usam as mais modernas técnicas em vez de se apoiarem nos incertos efeitos da magia. Tudo com o que eles sonham é ter a oportunidade de atravessar o Jaruga e provar que aprenderam algo com os erros dos velhos marechais. Se eles aprenderam algo, disse Henselt, dando de ombros, então não vão atravessar o Jaruga. A foz do rio na fronteira entre Sintra e Verden ainda é controlada por Ervil e suas três fortalezas, Nastrog, Rosrog e Bodrog. Essas fortalezas não são fáceis de tomar, e de nada servirão as tais técnicas modernas. Nosso flanco é protegido pela frota de Ifen e Sidaris, graças à qual controlamos a costa, e também graças aos piratas de Skellige. Como vocês devem estar lembrados, o Duque Crashing Crate não assinou nenhum cessar-fogo com Nilfgaard, atacando, saqueando e incendiando seus fortes assentamentos costeiros. Os Nilfgaardianos deram-lhe um apelido, Tirf Ismuir, o Javali do Mar. Assustam as criancinhas com ele. Assustar crianças nilfgaardianas. Vismir franziu o senho. Não garantirá nossa segurança. Não, concordou Henselt. O que a garantirá é algo diverso. O fato de não ter o controle sobre a foz do rio e a costa, aliado a um flanco desprotegido. Faz com que Ymir Van Enrace não tenha condições de abastecer as tropas que decidirem passar para a margem direita do Jaruga. Avançadas cargas de cavalaria e rápidos deslocamentos de infantaria? Não me façam rir. 3 dias depois de atravessar o rio, todo o exército ficará atolado no mesmo lugar. Metade dele vai sitiar as fortalezas, enquanto o resto vai se dispersar em busca de alimentos e saque. E, quando sua famosa cavalaria já tiver comido a maior parte de seus cavalos, nós lhe daremos uma segunda sodem. Com os diabos, como eu gostaria que eles atravessassem o rio. Mas não temo. Eles não farão. Suponhamos, falou repentinamente Mev de Lyria, que eles não atravessem o Jaruga. Suponhamos que Nilfgaard fique apenas esperando. Não deveríamos nos perguntar a quem isso seria mais vantajoso? A ele ou a nós? Quem pode se permitir uma espera sem fim e quem não tem condições para isso? Perfeito. Vismir aproveitou a deixa. Como sempre, Mev fala pouco, mas atinge o âmago da questão. Ymir dispõe de todo o tempo do mundo, meus senhores. E nós não. Será que não veem o que está se passando? 3 anos atrás, Nilfgaard deslocou uma pedrinha no sopé da montanha e aguarda calmamente a vinda de uma avalanche. Não faz nada a não ser aguardar, enquanto novas pedrinhas vão se soltando da montanha. Porque aquela primeira pareceu a muitos uma rocha impossível de mover. Mas, quando ficou claro que bastava dar-lhe um empurrãozinho, logo surgiram outros pensando numa avalanche. Desde os montes roxos até Brimerwood, vagueiam comandos élficos. Já não se trata de uma guerrilha, e sim de uma guerra de verdade. Falta pouco para os elfos livres de Dol Blathanna se engajarem nos combates. Em Mahakan, os anões estão se rebelando, e as dríades de Brokilon têm ficado cada vez mais ousadas. Trata-se de uma guerra interna, civil, nossa. Enquanto isso, Nilfgaard aguarda. Portanto, é em prol de quem vocês acham que trabalha o tempo. Os comandos dos Scoia'tael são formados por elfos de 30 ou 40 anos de idade, mas eles vivem até 300. Eles têm tempo, e nós não. Os Scoia'tael, admitiu Hansel, são realmente uma porra em ação. Paralisam o comércio, atrapalham os transportes e aterrorizam os fazendeiros. Temos de dar fim a isso. Se os inumanos querem guerra, eles a terão, falou Faltest de Temério. Sempre fui partidário da reconciliação e da coexistência, mas se eles pretendem testar as forças, então vamos ver quem se revelará mais forte. Posso assumir o compromisso de acabar com os esquilos em Teméria e Sodden em menos de 6 meses. Aquelas terras já estiveram encharcadas de sangue de elfos derramado por nossos antepassados. Considero isso uma tragédia, mas não vejo outra saída a não ser repeti-la. Os elfos têm de ser pacificados. Assim que você ordenar, seus soldados partirão para combater os elfos. Assentiu Demawend com a cabeça. Mas será que eles estarão dispostos a marchar contra humanos? Contra camponeses entre os quais você recruta sua infantaria? Contra as guildas? Contra as cidades livres? Ao mencionar os Scoia'tael, Vizimer descreveu apenas uma pedrinha da avalanche. Sim, sim, meus senhores. Não fiquem me encarando com olhos arregalados. Nos vilarejos e cidadezinhas já circulam rumores de que nas terras conquistadas por Nilfgaard, os camponeses, os fazendeiros e os artesãos levam uma vida melhor, mais livre e mais rica. Que as guildas comerciais dispõem de mais privilégios. Eles nos inundam com produtos vindos das manufaturas nilfgaardianas. Em Bruges e Verden, sua moeda é mais valorizada que a local. Se continuarmos sentados sem tomar providências, acabaremos desaparecendo, envolvidos em conflitos mútuos, mergulhados em tempestades de rebeliões e levantes, submetidos gradativamente ao poderio econômico nilfgaardiano. Morreremos sufocados em nossas terras, porque devemos ter em mente que Nilfgaard bloqueia nosso acesso ao sul, e nós precisamos nos expandir. Caso contrário, não haverá aqui espaço suficiente para nossos netos. Os presentes permaneceram calados. Vizimir da Redânia soltou um profundo suspiro. Pegou uma das taças da mesa e bebeu por muito tempo. O silêncio começou a pesar, enquanto a chuva batia nas vidraças das janelas e o vento uivava e agitava as venezianas. Todas essas preocupações que estamos discutindo, disse finalmente Henselt, são fruto de ações de Nilfgaard. São os emissários de Emhyr que instigam os inumanos, espalham propaganda e incitam as rebeliões. São eles que lançam mão do ouro para subornar as guildas e prometem aos barões e duques altas posições nas províncias que criarão no lugar de nossos reinos. Não sei como vão as coisas no país de vocês, mas em Cadwen fomos repentinamente inundados por sacerdotes, pregadores, adivinhos e outros místicos de merda, anunciando o fim do mundo. O mesmo se passa em meu reino, confirmou Faltest. Que droga! Desde os tempos em que meu avô dizimou os sacerdotes e mostrou-lhe seu lugar, eles passaram a se dedicar a coisas úteis. Estudar livros e enfiar conhecimento na cabeça das crianças. Curar enfermos e preocupar-se com pobres, aleijados e moradores de rua. Só que agora resolveram despertar e ficam nos templos gritando besteiras para a plebe. E a plebe escuta e acha que finalmente sabe a razão pela qual está tão mal de vida. Eu tolero isso porque sou menos impetuoso que meu avô e menos sensível quanto à minha autoridade e dignidade majestáticas. Afinal, que tipo de autoridade ou dignidade seria essa, capaz de ser abalada pelos guinchos de algum fanático? Mas minha paciência tem limites. Ultimamente, o principal tema dos sermões tem sido certo salvador que virá do sul. Do sul, entenderam? Da outra margem do Jaruga. A chama branca, murmurou Demawend. Virá o frio branco, seguido da luz branca. E depois o mundo renascerá graças à chama branca e à rainha branca. Também ouvi isso. Trata-se de um arremedo da profecia de Ifilin Aep Aevnian, a sibila dos elfos. Mandei que prendessem um sacerdote que o anunciava aos quatro ventos no mercado de Vengenberg E o carrasco ficou lhe perguntando gentilmente por muito tempo quanto ouro ele recebera por isso de Emir. Mas o desgraçado só falava da chama branca e rainha branca, até o fim. Cuidado, Demawend, falou Vizimir, franzindo o senho. Não produza mártires, porque é exatamente o que Emir quer. Pegue agentes nilfgaardianos, mas não toque em sacerdotes, porque as consequências poderão ser imprevisíveis. Eles são respeitados pelo populacho e exercem influência sobre ele. Já nos bastam os problemas que temos com os esquilos para arriscar agitações nas cidades e revoltas camponesas. Com todos os diabos! Explodiu Faltest. Não vamos fazer isso, nem arriscar aquilo, e tal coisa também nos é proibida. Foi para isso que nos reunimos? Para discutir o que não podemos fazer? Foi para chorar nossas mágoas e lamentar nossa fraqueza e impotência que você, Demawend, nos fez vir até Hag? Está na hora de começarmos a agir. Precisamos fazer alguma coisa. Temos de dar um basta ao que está se passando. É o que eu tenho proposto desde o início, falou Vizimir, aprumando-se na cadeira. Estou propondo exatamente isso. Agir. Como? O que podemos fazer? O silêncio voltou a reinar. O vento sussurrava e as venezianas batiam contra as paredes do castelo. Por que? Indagou Mev repentinamente. Vocês todos estão olhando para mim. Admiramos sua beleza, resmungou Henselt do fundo do caneco. É verdade, confirmou Vizimir. Além disso, todos sabemos que você sempre encontra uma saída, por mais complicada que seja a situação. Você possui intuição feminina, é uma mulher inteligente. Pare de me bajular, disse a rainha, entrelaçando os dedos das mãos sobre o regaço e fixando os olhos na escurecida tapeçaria com cenário de caça. Sabujo saltava em pleno ar, estendendo a bocarra na direção de um unicórnio branco em fuga. Em toda a minha vida nunca vi um unicórnio vivo, pensou Mev, e provavelmente jamais verei. A situação na qual nos encontramos, falou após um momento, afastando os olhos da tapeçaria. Lembra-me das longas tardes de inverno no castelo de Rivia. Havia sempre algo suspenso no ar. Meu marido se concentrava em como pôr as mãos em mais uma de minhas damas de companhia. O marechal pensava na melhor maneira de provocar uma guerra na qual poderia cobrir-se de glória. O feiticeiro imaginava que era o rei. Os serviçais não tinham vontade de servir. O bobo da corte ficava tristonho, soturno e terrivelmente maçante. Os cães uivavam de melancolia e os gatos dormitavam, não dando a mínima atenção aos ratos que andavam sobre as mesas. Todos esperavam por algo. Todos lançavam olhares mal-humorados em minha direção. E aí eu lhes mostrava. Eu lhes mostrava do que era capaz, a ponto de as muralhas tremerem e os ursos das redondezas despertarem da hibernação. E os pensamentos tolos sumiam como por encanto da mente de todos. De repente, todos se davam conta de quem reinava ali. Ninguém se pronunciou. O vento uivou mais forte. Os guardas nas muralhas continuavam gritando regularmente. As batidas das gotas de chuva sobre a moldura plúmbea das janelas transformaram-se num violento estacato. Nilfgaard olha e aguarda, continuou Mev devagar, brincando com o colar. Nilfgaard observa. Algo está suspenso no ar, e em muitas cabeças nascem ideias bobas. Assim, devemos mostrar a todos do que somos capazes. Vamos mostrar quem é realmente rei. Vamos sacudir os muros do castelo, afundando no marasmo de inverno. Esmagar os esquilos, falou Henselt rapidamente. Começar uma operação bélica conjunta. Dar um banho de sangue nos inumanos. Que os rios Pontar, Quinlash e Buina fluam da nascente à foz, com sangue dos elfos. Enviar uma expedição punitiva para abafar os elfos livres de Dol Blathana, acrescentou Demawend, enrugando a testa. Introduzir forças intervencionistas em Marrakan, Permiti finalmente a Ervil de Verden que se lance contra as Dríades em Brokilon? Sim. Um banho de sangue. E quanto aos sobreviventes, deportá-los para reservas? Atsar Crashing Crate contra a costa Nilfgaardiana? Pegou a deixa, Vizimir. Apoiá-lo com a frota de Ifen de Sidaris? E fazer com que incendeie a região, desde Jaruga até perto de Eben. Uma demonstração de força. É pouco. Faltest meneou a cabeça. Tudo isso não será suficiente. Vai ser preciso... Sei o que vai ser preciso. Então diga logo. Sintra. O quê? Retomar Sintra dos Nilfgaardianos. Atravessar o Jaruga e atacar de surpresa agora. Quando menos espero. Expulsá-los de volta para além de Mar-Nadal. De que modo? Acabamos de dizer que as tropas não estão em condições de atravessar o Jaruga. As Nilfgaardianas. Mas as nossas controlam o rio. A foz está em nosso poder, dispomos de linhas de abastecimento livres e temos o flanco defendido por Skellige, Sidaris e a fortaleza em Verden. Para Nilfgaard transportar 40 ou 50 mil homens através do rio é um esforço e tanto, enquanto nós podemos levar à margem esquerda muito mais. Não me olhe assim de boca aberta, Vizimir. Você não queria uma coisa que interrompesse a espera? Algo espetacular? Uma coisa que fizesse com que voltássemos a ser reis de verdade? Pois essa coisa será Sintra. Sintra vai nos consolidar porque Sintra é um símbolo. Lembrem-se do que se passou em Soden. Não fosse o massacre perpetrado na cidade e o martírio de Calanf, não teríamos obtido a vitória. As forças eram parelhas. Ninguém poderia imaginar que nós os esmagaríamos de tal maneira. Mas nossos homens atiraram-se à garganta dos inimigos como lobos, como cães raivosos, para vingar a morte da leoa de Sintra. E ainda há pessoas cuja sede de sangue não foi suficientemente aplacada com o que foi vertido no campo de Soden. Pensem em Crafen Crate, o javali do mar. É verdade, concordou Demawend. Crash jurou uma vingança sangrenta a Nilfgaard. Por Aist Tuisersh, morto na batalha de Mar-Nadal. E por Calanf. Se nós atacarmos a margem esquerda, Crash nos apoiará com todas as forças de Skellige. Pelos deuses, isso nos dará uma chance de vitória. Apoio totalmente a tese de Faltest. Não vamos esperar. Vamos atacar imediatamente, libertar Sintra e expulsar os filhos da puta para além do passo de Amel. Calma, rosnou Henselt. Em primeiro lugar, não se apresse em puxar os bigodes do leão, porque o leão ainda não está morto. Em segundo, se atacarmos antes, ficaremos na posição de agressores. Teremos quebrado o cessar-fogo firmado por nós, com nossos selos. Não seremos apoiados nem por Niedamir e sua liga, nem por Esterath Tissen. Não sei como Ifen de Sidaris vai se comportar. Nossas guildas de artesãos, os comerciantes e a nobreza se pronunciarão contra uma guerra de agressão. E acima de todos, os feiticeiros. Não se esqueçam dos feiticeiros. Os feiticeiros não apoiarão um ataque à margem esquerda, afirmou Vizimir. O cessar-fogo foi obra de Vilgefoss, de Roggeven. Todos nós sabemos que em seus planos o cessar-fogo é apenas o primeiro passo para um tratado de paz permanente. Vilgefoss não apoiará uma guerra. E o capítulo, acreditem, fará o que Vilgefoss mandar. Depois de Soden, ele é a pessoa mais importante do capítulo. Os outros magos podem falar o que quiserem, mas lá é ele quem toca o primeiro violino. Vilgefoss, Vilgefoss, indignou-se Faltest. Esse mago cresceu demais ultimamente. Começa a me irritar o fato de levarmos em consideração os planos de Vilgefoss e do capítulo. Planos que, aliás, desconheço e não compreendo. Mas tudo tem uma solução, meus senhores. O que vocês diriam se a agressão partisse de Nilfgaard? Em Dol Angra, por exemplo. Um ataque a Aedin em Lyria. Poderíamos arranjar isso. Uma encenação. Uma provocaçãozinha. Um incidente numa fronteira causada por ele. Digamos, um ataque a um forte fronteiriço. É óbvio que estaremos preparados e reagiremos decididamente e com força, com aprovação total de todos, até de Vilgefortz e todo o resto do capítulo dos feiticeiros. E aí, quando Ymir, Edwin e Rhys desviaram o olhar de Soden e Thrasios, os sintrenses que emigraram ou fugiram para Brugge e estão se organizando sob o comando de Visengrad, vão querer seu país de volta. São mais de 8.000, todos armados. Poderia haver melhor ponto de lança. Eles vivem nutrindo a esperança de reconquistar sua pátria, da qual tiveram de fugir. Anseiam por lutar. Então todos para atacar a margem esquerda estão prontos. Apenas aguardam um sinal. Um sinal, confirmou Maeve, e uma promessa de que serão apoiados. Porque para dar conta de 8.000 homens basta a Ymir lançar mão de suas guarnições fronteiriças, sem precisar convocar reforços. Visegrad está ciente disso e não se moverá enquanto não tiver certeza absoluta de que logo atrás dele desembarcarão na margem esquerda as tropas de Faltest, apoiadas por corpos redanhos. Mas, antes de tudo, Visegrad aguarda a leoazinha de Sintra. Parece que a neta de Calanf escapou do massacre. Aparentemente, alguém a viu entre os fugitivos, só que mais tarde a criança desapareceu misteriosamente. Os imigrantes procuram-na incessantemente, porque precisam de alguém com sangue real para ocupar o trono de Sintra. Com sangue de Calanf. Bobagem, falou Faltest friamente. Passaram-se mais de 2 anos. Se a criança não apareceu até agora, quer dizer que não está viva. Podemos esquecer essa lenda. Não há mais Calanf. Não existe nenhuma leoazinha, não há sangue real ao qual é devido o trono. Sintra jamais voltará a ser o que foi a época da leoa. Obviamente, não devemos dizer isso aos imigrantes de Visegrad. O que quer dizer que você pretende enviar os guerrilheiros sintrenses para a morte certa? Maeve semicerrou os olhos. Na primeira linha? Sem lhes dizer que Sintra poderá renascer somente como um país vassalo sob sua tutela? Você nos propõe um ataque conjunto a Sintra exclusivamente em seu benefício? Você deu um jeito de ficar com Soden e Brugg. Está afiando os dentes para morder Verden. E agora sentiu o cheiro de Sintra, é isso? Confesse, Faltest. Rosnou Henselt. Maeve está certa. É por isso que você quer que nos metamos nessa aventura? Parem com isso. Indignou-se o senhor de Temeria, franzindo um nobre semblante. Não façam de mim um conquistador que de repente sonhou com um vasto império. De que vocês estão falando? De Soden e Brugge? Eckhard de Soden era meio-irmão de minha mãe. Vocês acham estranho os estados livres que eles tenham dado a coroa a mim e seu parente sanguíneo? Sangue não é água. Venslav de Brugge rendeu-me homenagem como vassalo sem coerção alguma. Ele o fez para defender seu país, porque num dia claro pôde ver o brilho da ponta das lanças nilfgaardianas na margem esquerda do Jaruga. Pois é exatamente sobre essa margem esquerda que estamos falando, escandiu a rainha de Lyria. Sobre a margem que devemos atacar. E a margem esquerda é Sintra, destruída, incendiada, arruinada, dizimada, ocupada, mas sempre Sintra. Os sintrenses não lhe trarão a coroa, Faltest, nem lhe renderão homenagens. Sintra jamais concordará em ser um país vassalo. Sangue não é água. Sintra, se, quando a libertarmos, deverá tornar-se um protetorado de todos nós, disse Demawend de Airden. Sintra é a foz do Jaruga, um ponto demasiadamente estratégico para nos darmos o luxo de perder o controle sobre ele. Sintra tem de ser um país livre, protestou Visime. Livre, independente e forte. Um país que será um portão de ferro, o baluarte do norte, e não uma faixa de terra queimada sobre a qual a cavalaria nilfgaardiana possa adquirir ímpeto para nos atacar. E será possível reconstruir uma Sintra assim, sem Calanf? Não fique excitado, Faltest. Maeve estufou os lábios. Já lhe disse que os sintrenses jamais aceitarão ser um protetorado ou ter alguém com sangue alheio sentado em seu trono. Se você tentar se impor como seu soberano, a situação se inverterá. Visegrad preparará suas tropas para lutarem, só que dessa vez sob as asas de Emir. E, em um dia, elas se atirarão sobre nós como corpo avançado das tropas nilfgaardianas. Como pontas de lança, como você acabou de descrever de maneira tão figurativa. Faltest está ciente disso, bufou Vizimir. É por isso que ele procura tão ansiosamente a Leozinha, neta de Calanf. Vocês ainda não entenderam? Sangue não é água, coroa por meio de matrimônio. Basta que encontre a menina e a obrigue a se casar com ele. Você enlouqueceu? Engasgou o rei de Temeria. A Leozinha não está viva. Não estou procurando a tal menina. E mesmo que estivesse, nem me passaria pela cabeça a ideia de obrigá-la a que quer que seja. Você não precisaria abrigá-la. Interrompeu Mev, sorrindo graciosamente. Você continua sendo um homem extremamente bem apessoado, caro primo. E nas veias da Leozinha corre o sangue de Calanf. Um sangue muito quente. Conheci Kali ainda jovem. Quando vi um homem atraente, ficava tão agitada que se colocassem gravetos à sua volta, eles pegariam fogo. Sua filha, Paveta, mãe da Leozinha, era exatamente igual. Quem sai aos seus não degenera, de modo que a Leozinha não deve ser diferente. Alguns galanteios e pronto. A garota não resistirá por muito tempo. Admita, Faltest, que era com isso que você contava. É lógico que ele contava com isso, gargalhou Demawend. Mas que plano mais engenhoso nosso reizinho bolou para si. Atacaremos a margem esquerda e, antes de nos darmos conta, nosso Faltest encontrará a menina, conquistará seu coraçãozinho e terá uma jovem esposa que colocará no trono de Sintra, com seus habitantes chorando de alegria e mijando nas calças de tanta felicidade. Afinal de contas, eles terão sua rainha descendente mais direta de Calanf. Terão uma rainha, mas com um rei. O rei Faltest. Nunca ouvi tanta bobagem junta. Gritou Faltest, empalidecendo e enrosbecendo alternadamente. O que deu na cabeça de vocês? Tudo isso que estão falando não faz o menor sentido. Pois saiba que faz. Falou secamente Vizimir. Porque eu sei que alguém está procurando aquela criança com muito afinco. Quem poderia ser, Faltest? Mas isso é óbvio. Visegrad e seus sintrenses. Não. Não são eles. Pelo menos, não apenas eles. Há mais alguém. Alguém cuja passagem é marcada por cadáveres. Alguém disposto a lançar mão de chantagem, suborno e torturas. E, já que estamos falando disso, por acaso um cavaleiro chamado Riense está a serviço de um de vocês? Ah, por suas expressões, vejo que não está. Ou vocês não querem admitir isso, o que dá no mesmo. Repito, estão procurando a neta de Calanf e procurando de uma forma muito peculiar. Quem, pergunto, a está procurando? Com todos os diabos! Exclamou Faltest, batendo com um punho na mesa. Não sou eu. Nem me passa pela cabeça a ideia de me casar com uma criança por causa de um trono. Afinal, há 4 anos você mantém um romance secreto com a baronesa Lavalette. Sorriu Mev novamente. Vocês se amam como dois pombinhos e apenas ficam aguardando o velho barão esticar as canelas. Por que está me olhando assim? Todos nós sabemos disso. Você acha que nós pagamos espiões para quê? Mais de um rei estaria disposto a sacrificar a felicidade pessoal para conseguir o trono de Sintra. Um momento, falou Henselt, coçando a barba. Mais do que um rei, você disse. Em vista disso, deixem Faltest em paz por um momento porque há outros reis. Houve um tempo em que Calanf quis casar sua neta com o filho de Ervil de Verden. Sintra poderia ser interessante a Ervil. E não só a ele. Murmurou Visme. É verdade. Ervil tem 3 filhos. E o que dizer sobre os presentes que também possuem descendentes do sexo masculino? E quanto a você, Mev? Não estaria querendo nos enrolar? Vocês podem me excluir de sua lista de suspeitos. Sorriu ainda mais sedutoramente a rainha de Líria. É verdade que 2 rebentos meus, frutos de um delicioso ouvido, devem estar vagando pelo mundo, se não foram enforcados até agora. Não creio que alguns deles venha a ter o repentino desejo de reinar. Não tinham predisposição nem jeito para isso. Ambos eram ainda mais estúpidos que o pai. Que a terra lhe seja leve. Quem conheceu meu falecido marido sabe o que isso significa. É verdade, confirmou o rei da Redânia. Eu o conheci. Você diz que os filhos são ainda mais estúpidos? Que coisa. Sempre achei que ninguém poderia ser mais estúpido do que ele. Perdoe-me, Mev. Não há porquê, Vizimir. Quem mais tem filhos? Você, Henselt. Meu filho é casado. E para que serve o veneno? Como alguém disse acertadamente, pelo trono de Sintra, mais de um rei sacrificaria a felicidade pessoal. Valeria a pena? Não vejo graça alguma nesse tipo de insinuação. Deixe-me em paz. Outros reis também têm filhos. Niedamir de Hagenforce tem 2, além de ser viúvo e não muito velho. Não se esqueçam também de Esterath Thyssen de Corvir. Eu eliminaria ambos. Viser meneu a cabeça. A Liga de Hagenforce e Corvir planejam uniões dinásticas entre si e não está interessada em Sintra ou no Sul. Mas Ervil de Verden, seu reino fica junto de Sintra. Mais alguém está tão próximo quanto ele. Observou Demelwand repentinamente. Quem? Emir Van Reis. Que é solteiro e mais jovem do que você, Faltest. Que droga. O rei da Redânia franziu o cenho. Se isso for verdade, Emir nos enrabaria a seco. Está claro, o povo e a nobreza de Sintra seguirão sempre o sangue de Calanf. Vocês poderiam imaginar o que aconteceria se Emir conseguisse pôr as mãos na Leoazinha? Só faltava isso. Rainha de Sintra e Imperatriz de Nilfgaard. Que imperatriz que nada, bufou Henselt. Você está exagerando, Vizimir. Por que Emir precisaria da garota e casar-se com ela? Por causa do trono de Sintra? Mas ele já o tem. Derrotou o país e transformou-o numa província nilfgaardiana. Está sentado no trono com a bunda toda e ainda tem espaço para rebolar. Em primeiro lugar, observou Faltest, Emir governa Sintra pelo direito. Aliás, pela falta de direito do agressor. Caso tivesse a garota e se casasse com ela, poderia passar a governar legalmente. Conseguem entender? O Nilfgaard, ligado por laços matrimoniais com o sangue de Calanf, deixa de ser um Nilfgaard invasor que arreganha os dentes para todo o norte. É um Nilfgaard vizinho que sempre deverá ser levado em consideração. Como vocês iam querer expulsar um Nilfgaard desses para além de Marnado, para o outro lado do Passo de Amel, atacando um reinado cujo trono é ocupado legitimamente pela Leozinha, neta da Leoa de Sintra? Com todos os diabos. Eu não sei quem está procurando aquela criança. Eu não estava, mas agora vou começar. Continuo achando que a menina está morta, porém não podemos arriscar. Ficou evidente que ela é uma personagem muito importante. Se ela sobreviveu, então temos de encontrá-la. Não seria o caso de definirmos desde já com quem ela deverá se casar quando a encontrarmos? Henselt fez uma careta de desagrado. Questões como essa não devem ser deixadas ao acaso. Não tenho nada contra entregá-la amarrada a uma longa estaca como um estandarte aos guerrilheiros de Visegrad, para ser levada à frente quando forem atacar a outra margem do rio. Mas a recuperada Sintra terá de servir a todos nós. Imagino que vocês saibam a que estou me referindo. Se atacarmos Nilfgaard e retomarmos Sintra, conseguiremos recolocar a Leoazinha no trono. Só que a Leoazinha poderá ter somente um marido. Um marido que assegurará nossos interesses na Foz do Jaruga. Qual dos presentes se oferece como voluntário? Eu não, falou Mev jocosamente. Abro mão do privilégio. E eu não excluo os ausentes, anunciou Demawen sério. Nem Ervil, nem Niedamir, nem Thyssen. E o tal Visegerd não deve ser deixado de lado, porque ele pode surpreendê-los e fazer um uso inesperado do estandarte preso a uma longa estaca. Nunca ouviram falar de casamentos morganáticos? Visegerd é velho e feio, como posta de vaca. Mas, se derem de beber extratos de absinto e Damiana a Leozinha, ela poderá apaixonar-se perdidamente por ele. A figura do rei Visegerd cabe nos planos de alguns de vocês? Não, murmurou Faltest. Decididamente não nos meus. Hesitou Vizimir. Não, também não nos meus. Visegerd é uma ferramenta e não um parceiro. E esse é o papel que lhe cabe em nossos planos de ataque a Nilfgaard. Diante disso, se aquele que tão avidamente procura Leoazinha for realmente Emir Varreis, então não podemos correr um risco de tal magnitude. Decididamente não podemos, concordou Faltest. A Leoazinha não pode cair nas mãos de Emir. Não pode cair em mãos inapropriadas, pelo menos não viva. Infanticídio? Falou Mev, com um esgar de desagrado. Não é uma solução muito bonita, senhores monarcas. Indigna. E acredito, desnecessariamente drástica. Primeiro, temos de achar a menina, porque ainda não a temos. E quando a acharmos, que seja entregue a mim. Vou mantê-la por 1 ou 2 anos num castelo nas montanhas e casá-la com um de meus cavaleiros. Quando vocês voltarem a vê-la, ela já estará com 2 filhos e 1 barrigão. Se minhas contas estão certas, acabaríamos tendo no mínimo mais 3 pretendentes usurpadores. Vizmir meneou a cabeça. Não, Mev. Concordo que a solução não é bonita nem digna, mas se a Leozinha sobreviveu, agora ela tem de morrer. Razões de Estado. Concordam, senhores? A chuva batia nas vidraças. Entre as torres do soturno castelo de Hag, uivava um vento forte. Os reis permaneceram calados. Vizimir, Faltest, Demawend, Henselt e Mev, repetiu o marechal. Eles se reuniram secretamente à beira do pontar, no castelo de Hag, para maquinar alguma coisa. Quão simbólico, falou sem se virar na janela, um esbelto homem moreno metido num gibão de pele de alce, com marca de armadura e manchas de ferrugem. Pois foi exatamente em Hag, há menos de 40 anos, que Virfuil derrotou os exércitos de Medel, reforçando seu controle sobre o Vale do Pontar e definindo de uma vez por todas a atual fronteira entre Aeten e Temeria. E eis que hoje Demawend, filho de Virfuil, convida Faltest, filho de Medel, para visitá-lo em Hag, na companhia de Vizimir, de Tretogor, Henselt, de Ardcarraig e a viúva alegre Mev de Lyria. Encontram-se as escondidas e tramam algo. Você consegue adivinhar o que estão tramando, Qyhorn? Consigo, respondeu o marechal sucintamente, não dizendo mais nada. Sabia que o homem junto da janela não suportava que alguém fosse eloquente demais em sua presença ou fizesse qualquer comentário sobre os fatos evidentes. Não convidaram o Ifen de Sidaris, disse o homem de gibão de alce, cruzando as mãos às costas, caminhando desde a janela até a mesa e retornando ao mesmo lugar. Nem Ervil de Verden. Não convidaram Esterath Thyssen nem Niedamir, o que significa que eles se sentem muito fortes ou muito inseguros. Não convidaram ninguém do capítulo dos feiticeiros. Isso é interessante. e significativo. Qualrhoun, faça com que os feiticeiros tomem conhecimento dessa reunião. Quero que saibam que seus monarcas não os tratam como iguais. Tenho a impressão de que os feiticeiros do capítulo nutriam dúvidas a esse respeito. Disperse-as. Sim, Alteza. Alguma notícia de Riense? Nenhuma. O homem permaneceu junto da janela por bastante tempo, olhando para as colinas molhadas pela chuva. Qualrhoun ficou esperando, abrindo e fechando nervosamente as mãos sobre a empunhadura de sua espada. Temia ser obrigado a ouvir um longo monólogo. O marechal sabia que aquele homem junto da janela considerava um monólogo seu uma conversa e o ato de conversar com alguém uma honra e prova de confiança. Mesmo sabendo disso, continuava não gostando de ouvir monólogos. O que acha deste país, governador? Já conseguiu gostar de sua nova província? Qualrhoun foi pego de surpresa. Não esperava por aquela pergunta, e antes de responder, pensou bastante. Uma demonstração de insinceridade ou de indecisão poderia custar-lhe muito caro. Não, Alteza. Não consegui. Este país é muito soturno. Ele já foi diferente, respondeu o homem, ainda sem se virar da janela. E voltará a ser diferente. Você vai ver. Você ainda vai ver uma Sintra linda e alegre, Qualrhoun. Prometo-lhe. Mas não fique triste, pois não pretendo mantê-lo aqui por muito tempo. Acharei alguém para assumir o posto de governador desta província. Precisarei de você em Dol Angra. Você partirá imediatamente após o esmagamento da rebelião. Será necessária a presença em Dol Angra de alguém que seja responsável, que não se deixe ser provocado. A viúva alegre de Lyria ou Demawend, eles vão querer nos provocar. Você terá de manter os jovens oficiais com rédeas curtas. Esfriar a cabeça deles. Somente permitirá que sejam provocados quando eu der uma ordem nesse sentido. Não antes. Sim, Alteza. Da antecâmara chegou a eles o som de armas e esporas, além de vozes exaltadas. Alguém bateu à porta. O homem de gibão de alce virou-se da janela e fez um gesto de aprovação com a cabeça. O marechal, após uma leve mesura, saiu do aposento. O homem retornou à mesa, sentou-se e inclinou a cabeça sobre uma pilha de mapas. Ficou examinando-os por bastante tempo, então apoiou a testa nas mãos entrelaçadas. Sob a luz das velas, o gigantesco brilhante de seu anel lampejou com milhares de faíscas. Vossa Alteza? A porta rangeu levemente. O homem não mudou de posição, mas o marechal notou que suas mãos tremeram ligeiramente. Percebeu isso por causa do relampejo do brilhante. Devagar e com o maior cuidado, fechou a porta atrás de si. Alguma novidade, Qualrhoun? Talvez de Riense? Não, Alteza. Mas trago boas notícias. A rebelião na província foi totalmente sufocada. Destroçamos os rebeldes. Somente um punhado deles conseguiu fugir para Verden. Pegamos seu líder, o Duque Windhelm de Atri. Muito bem, disse um homem, ainda com a cabeça apoiada nas mãos. Windhelm de Atri. Mande decapitá-lo. Não, não decapitá-lo. Matá-lo de outra maneira. Espetacular, demorada e o mais cruel possível. E em público, evidentemente. Precisamos dar um castigo exemplar. Algo que assuste os outros. Apenas lhe peço, Qualrhoun, que me poupe os detalhes. Não precisa se esforçar em descrições pictóricas. Eles não me proporcionam nenhum prazer. O marechal engoliu em seco. Também não encontrava prazer naquilo. Definitivamente nenhum prazer. Diante disso, decidiu transferir a execução da tarefa a especialistas, sem pretender pedir detalhes e menos ainda estar presente ao ato. Você estará presente ao ato de execução. O homem ergueu a cabeça, pegou uma carta da mesa e quebrou seu lacre. Oficialmente, na qualidade de governador de Sintra, como meu representante. Não tenho a mínima intenção de olhar para aquilo. É uma ordem, Qualrhoun. Sim, Alteza. Respondeu o Marechal, sem fazer nenhum esforço em ocultar seu constrangimento e desconforto. Diante do homem que dera a ordem, não era permitido ocultar nada, e foram poucos o que o conseguiram. O homem lançou um olhar para a carta e quase imediatamente atirou-as nas chamas da lareira. Coehorn? Sim, Alteza. Não vou aguardar o relatório de Riense. Põe os magos para trabalhar. Que preparem a telecomunicação com um ponto de contato na Redânia e transmitam minha ordem verbal a Riense sem demora. O conteúdo da ordem é o seguinte. Riense tem de parar imediatamente com essa embromação. Tem de parar de brincar com um bruxo, porque isso pode acabar muito mal. Ninguém brinca com um bruxo. Eu conheço Coehorn. Ele é esperto demais para conduzir Riense à pista. Insisto. Riense deve preparar imediatamente um atentado e eliminar o bruxo do jogo de uma vez por todas. Matá-lo e depois sumir. Esconder-se e ficar no aguardo de novas ordens minhas. E se por acaso ele der de cara com uma pista da feiticeira, deverá deixá-la em paz. Nem um só cabelo poderá cair da cabeça de Yennefer. Entendido, Coehorn? Sim, Alteza. A telecomunicação tem de ser cifrada e firmemente protegida de leituras mágicas. Aviso isso aos feiticeiros. Se eles falharem e pessoas desautorizadas tiverem acesso ao teor dessa ordem, eu os responsabilizarei por isso. Sim. Pigarreou o marechal, ficando em posição de sentido. Algo mais, Coehorn? O conde já está aqui, Alteza. Ele veio conforme lhe foi ordenado. Já? Sorriu o homem. Sua rapidez é digna de admiração. Espero que ele não tenha exaurido aquele cavalo preto que todos tanto invejavam. Que entre. Devo estar presente à conversa, Alteza? É óbvio que sim, senhor governador de Sintra. O cavaleiro convocado da antecâmara entrou no aposento com passos enérgicos e marciais, envolto pelos rangidos da armadura negra. Parou, impertigou-se orgulhosamente e, atirando às costas a capa encharcada e suja de lama, colocou a mão na empunhadura de uma possante espada e apoiou no quadril um elmo negro adornado com asas de ave de rapina. Coehorn olhou para o rosto do guerreiro. Deparou-o com uma atrevida expressão de aguerrido orgulho. Não encontrou nenhum sinal que seria de esperar no rosto de um homem que passara trancado os últimos 2 anos numa torre, lugar do qual, como tudo parecia indicar, somente sairia direto para o cadafalso. O marechal deu um sorriso discreto. Sabia que o desprezo pela morte e a indômita coragem dos jovens resultavam exclusivamente de sua falta de imaginação. Sabia disso como ninguém, porque no passado ele mesmo foi um desses jovens. O homem sentado atrás da mesa apoiou o queixo nas mãos entrelaçadas e olhou atentamente para o cavaleiro. O jovem retesou-se como uma corda de violino. Para que tudo fique claro, disse-lhe o homem, saiba que o erro que você cometeu nessa cidade 2 anos atrás não lhe foi perdoado de maneira alguma. Você terá mais uma chance e receberá mais uma ordem. A forma como vai executá-la influirá em minha decisão quanto a seu futuro. Nenhum músculo se moveu no rosto do cavaleiro, assim como não se moveu uma só pluma do elmo apoiado em seu quadril. Não tenho por costume enganar as pessoas e não dou a ninguém falsas esperanças, continuou o homem. Portanto, saiba que poderá vislumbrar a possibilidade de salvar seu pescoço do machado do carrasco, desde que, evidentemente, não cometa nenhum erro dessa vez. As chances de você obter um indulto são poucas. Já as de eu perdoar e esquecer, nenhuma. Também dessa vez o jovem guerreiro de armadura negra não tremeu, mas Coehorn viu o brilho de seus olhos. Ele não acredita nisso, pensou. Não acredita e se ilude. Está cometendo um grave erro. Preste bem atenção, disse um homem atrás da mesa. Você também, Coehorn, pois as ordens que vou dar aqui a pouco também lhe dizem respeito. Daqui a pouco, porque preciso me concentrar em sua forma e substância. O Marechal Menno Kohlhorn, governador da província de Sintra e futuro comandante em chefe do exército de Dol Angra, ergueu a cabeça e, com a mão na empunhadura da espada, ficou em posição de sentido. A mesma postura foi adotada pelo cavaleiro de armadura negra e elmo adornado com asas de ave de rapina. Ambos ficaram aguardando, em silêncio, pacientemente, como se deviam aguardar as ordens cuja forma e substância eram objeto da concentração do imperador de Nilfgaard, Emir Vaenreis, Deifuen Adan Incarn Aep Morvod, a chama branca dançante sobre mamoas dos inimigos. Ciri acordou. Estava deitada, ou melhor, meio sentada, com a cabeça apoiada numa pilha de travesseiros. As compressas que tinha na testa já estavam mornas e apenas levemente úmidas. Tirou-as, não podendo mais suportar o desagradável peso e a ardência da pele. Respirava com dificuldade. A garganta estava ressecada e o nariz quase totalmente bloqueado pelo sangue coagulado. Mas os elixires e encantos funcionaram. A dor, que algumas horas atrás obscurecia a visão e parecia querer explodir o crânio, acabou cedendo, deixando atrás de si apenas uma pulsação embotada e a sensação de um aperto nas têmporas. Tocou cuidadosamente o nariz com o dorso da mão. Já não sangrava. Que sonho mais estranho tive, pensou. O primeiro sonho depois de tantos dias. O primeiro no qual não senti medo. O primeiro que não se referia a mim. Eu era uma observadora. Eu via tudo de cima, de muito alto, como se eu fosse uma ave. Uma ave noturna. Um sonho no qual via Geralt. Naquele sonho era noite, e caiu uma chuva que enrugava a superfície do canal, zumbia nas ripas de madeira do telhado das casas e nos comos das choupanas, brilhava nas tábuas das passarelas e nos convéses dos barcos e barcaças. E Geralt estava lá, não sozinho, mas acompanhado de um homem de chapeuzinho engraçado, com uma pena encharcada e de uma mulher esbelta vestida com uma capa verde com capuz. Os três andavam lenta e cuidadosamente sobre uma passarela molhada. E eu os via de cima como se fossem uma ave noturna. Geralt parou. Falta muito? Perguntou. Não? Respondeu a jovem esbelta, sacudindo as gotas de chuva de sua capa verde. Estamos quase lá. Ei, Jasker, não fique para trás porque poderá perder-se nesses bicos. E onde, com todos os diabos, se meteu Filipa? Acabei de vê-la minutos atrás, voando ao longo do canal. Que tempo mais miserável. Vamos, conduza-nos, Shani. Cá entre nós, como você veio a conhecer esse curandeiro? Qual é a sua ligação com ele? De vez em quando eu lhe vendo medicamentos surrupiados do laboratório da universidade. Por que está me olhando assim? Meu padrasto tem dificuldades para pagar meus estudos. Há momentos em que preciso de algum dinheiro. E o curandeiro, tendo remédios de verdade, pode curar as pessoas sem envenená-las. Mas basta. Vamos em frente. Que sonho mais estranho, pensou Ciri. É uma pena eu ter acordado. Gostaria de saber o que se passou em seguida. Gostaria de saber o que eles estão fazendo lá. Para onde eles vão? Do aposento ao lado alcançavam-na vozes. Foram elas que a acordaram. Mãe Nenek falava rápido e estava claramente excitada, nervosa e zangada. Você traiu minha confiança, dizia. Eu não devia ter permitido isso. Eu poderia ter adivinhado que sua antipatia por ela acabaria em desgraça. Não devia ter permitido, porque conheço você muito bem. Além de inescrupulosa e cruel, ainda por cima você se revelou irresponsável e descuidado. Você abusa dessa criança sem dó nem piedade, obriga a esforços acima de suas possibilidades. Você não tem coração. Realmente, Yennefer, você não tem coração. Ciri aguçou os ouvidos, tentando escutar a resposta da feiticeira, com sua voz fria, dura e melodiosa. Queria ouvir como ela reagiria, como zombaria da arquissacerdotisa, como caçoaria de sua superproteção. Como ela diria aquilo que costumava dizer constantemente, que ser feiticeira não era coisa fácil, que não era uma ocupação para senhoritas de porcelana, para bonecas de vidro fino soprado. Mas Yennefer respondeu em voz baixa, tão baixa que a menina não teve condições de compreender o que se dizia, nem mesmo de reconhecer qual das vozes era de quem. Vou adormecer, pensou, tateando com cuidado e delicadeza o nariz cheio de sangue ressecado, ainda sensível ao toque. Voltarei a meu sonho. Verei o que está fazendo Geralt lá na escuridão, na chuva, sobre um canal. Yennefer segurava pela mão. Estavam andando ao longo de um escuro corredor com colunas de pedra, ou talvez estátuas. Na espessa escuridão, Ciri não conseguia distinguir suas formas. Mas havia alguém oculto naquela escuridão. Alguém que as observava à medida que avançava. Ciri ouvia sussurros baixinhos como um murmúrio do vento. Yennefer segurava pela mão, andando com passos rápidos, seguros e tão decididos que Ciri mal conseguia acompanhá-la. Diante delas abriam-se portas, sucessivamente, uma após outra, incontáveis. Portas com folhas gigantescas e pesadas abrindo-se diante delas sem ruído algum. A escuridão foi se adensando cada vez mais. Diante de si, Ciri viu a porta seguinte. Yennefer não diminuiu o passo, mas Ciri sentiu repentinamente que aquela porta não se abriria sozinha, e teve a assustadora certeza de que não era permitido abrir aquela porta. De que não era permitido passar por ela, de que algo aguardava atrás daquela porta. Ciri parou e tentou livrar-se de Yennefer, mas a feiticeira segurava sua mão com força inabalável e arrastava-a sem piedade em frente. E Ciri se deu conta finalmente de que havia sido traída, enganada, vendida. De que sempre, desde o primeiro encontro, desde o começo, desde o primeiro dia, fora apenas uma marionete, uma boneca presa a uma vareta. Fez um esforço maior para se livrar e conseguiu soltar-se. A escuridão ondulou. Os sussurros nas trevas cessaram repentinamente. Yennefer deu um passo à frente, parou, virou-se e olhou para ela. Se você está com medo, volte. Você sabe que não é permitido abrir essa porta. Sei. E, no entanto, está me conduzindo a ela. Se você está com medo, volte. Ainda há tempo para voltar. Ainda não é tarde demais. E você? Para mim, já é tarde demais. Ciri olhou para trás. Apesar da escuridão, pôde ver a porta que acabaram de atravessar. Uma longa e distante perspectiva. Foi de lá, de longe, da escuridão, que ela ouviu. O som de ferraduras, o ranger de uma armadura negra, e o sussurro das penas de asas de uma ave de rapina. E uma voz baixa que parecia querer penetrar seu crânio. Você se confundiu. Você confundiu o céu com as estrelas refletidas durante a noite na superfície de um lago. Ciri acordou. Ergueu rapidamente a cabeça, derrubando-a com pressa. Dessa vez nova, porque úmida e fresca. Estava coberta de suor e voltou a sentir um aperto nas têmporas e a pulsação embotada. Yennefer estava sentada na cama ao seu lado, com a cabeça virada, de modo que Ciri não podia ver-lhe o rosto. Via apenas a espessa cabeleira negra. Tive um sonho, sussurrou. Nesse sonho, eu sei, disse a feiticeira com voz estranha, que não parecia sua. É por isso que estou aqui a seu lado. Do outro lado da janela, na escuridão, a chuva sussurrava nas folhas das árvores. Que droga! Rosnou Jasker, sacudindo a água da aba de seu chapéuzinho, amolecida pela chuva. Isto aqui é praticamente uma fortaleza, e não uma residência. O que afinal teme esse curandeiro para se proteger de tal forma? Atados ao cais, os barcos escaleres balançavam-se preguiçosamente, batendo uns nos outros, rangendo e tilintando as correntes. Estamos num bairro portuário, esclareceu Shani. Se há algo que não falta aqui, são bandidos e saqueadores, tanto locais como forasteiros. Minha irmã é procurada por muitas pessoas que pagam por seus serviços. E todos sabem disso, assim como do fato de que ele vive sozinho. Então ele achou conveniente tomar algumas precauções. Estão surpresos? Nem um pouco, respondeu Geralt, olhando para a mansão erguida sobre estacas fixadas no fundo do canal. Estou me perguntando o que fazer para chegar até aquela palafita de luxo. Acho que vamos ter de alugar um desses barcos presos ao cais. Não vai ser preciso, falou a futura médica. Lá existe uma ponte levadiça. E como vai convencer o curandeiro a baixá-la? Além do mais, há um portão. E nós não trouxemos um ariete. Deixem tudo por minha conta. Uma enorme coruja cinzenta pousou silenciosamente no parapeito da passarela. Agitou as asas, eriçou-se e se transformou em Philippa Eilhart, também encharcada e eriçada. O que está fazendo aqui? Resmungou a feiticeira. Que merda vim fazer aqui com vocês? Estou me balançando numa barra de madeira molhada e prestes a trair meu país. Se Dijkstra descobrir que andei ajudando vocês... E, para piorar as coisas, essa caroa insuportável. Odeio voar quando chove. Chegamos ao lugar. Isso aí é a casa de... Mirman? Sim, confirmou Geralt. Escute, Shani. Vamos tentar. Passaram a confabular, sussurrando ocultos na escuridão sobre o beiral do telhado de uma choupana. Um feixe de luz emanou da taberna no outro lado do canal. Podiam-se ouvir cantos, risos e gritos. Três barqueiros saíram cambaleando e foram até a margem. Dois deles estavam discutindo, empurrando-se e soltando sem cessar os mesmos palavrões. O terceiro, apoiado numa estaca, mijava para dentro do canal, assoviando desafinadamente. Dong! Ressoou uma chapa de metal presa por uma tira de couro a um poste junto da passarela. Dong! O curandeiro Mirman abriu uma janelinha e olhou para fora. A lanterna que tinha na mão o cegava, de modo que ele a colocou de lado. Quem está batendo no meio da noite com todos os diabos? Urrou furioso. Se você teve o repentino desejo de bater em alguma coisa, bata em sua cabeça oca, seu desgraçado. Suma daqui imediatamente, seu beberrão. Tenho uma besta armada. Quer ter seis flechas cravadas na bunda? Senhor Mirman, sou eu, Shani. O quê? O curandeiro debruçou-se mais para fora. A senhorita Shani? Agora, no meio da noite? O que significa isso? Abaixe a ponte, senhor Mirman. Eu trouxe o que o senhor pediu. Logo agora? Em plena escuridão? A senhorita não podia ter esperado até amanhecer? Durante o dia há olhos demais. Se alguém descobrir o que eu tenho trazido ao senhor, eu serei expulso da academia. Abaixe logo a ponte. Não quero ficar na chuva. Meus sapatos estão encharcados. Vejo que não está sozinha, observou o curandeiro receoso. Normalmente a senhorita vem desacompanhada. Quem a acompanha? Um amigo, estudante da academia como eu. O senhor queria que eu andasse sozinha à noite por seu bairro decadente? Acha que não prezo minha virtude ou algo parecido? Deixe-me entrar logo com todos os diabos. Murmurando palavras ininteligíveis, Mirman soltou o freio do sarrilho e a ponte abaixou, rangendo até bater nas tábuas da passarela. O curandeiro caminhou até a porta, destravou-a e, sem soltar a besta, saiu cuidadosamente para olhar. Não notou um punho metido numa luva preta cravejada de pontas prateadas, desferido na direção de sua têmpora. E, embora a noite estivesse escura, por causa da lua nova e do céu nublado, viu repentinamente 10.000 deslumbrantes estrelas luminosas. Tublanc Michelet passou mais uma vez a pedra de amolar sobre a lâmina da espada, parecendo estar totalmente absorto naquela atividade. Em suma, devemos matar um homem para o senhor. Falou, colocando a pedra de lado, esfregando a lâmina com um pedaço de couro untado com gordura de coelho e olhando criticamente para sua obra. O homem que anda sozinho pelas ruas de Oxenford, sem nenhuma escolta ou guarda-costas, nem mesmo um mísero empregado. Para pegá-lo, não vamos precisar escalar muros de um castelo, prédio público, mansão, palacete ou quartel. É isso, senhor Riense? Interpretei corretamente a tarefa que o senhor nos propõe? O homem com o rosto desfigurado, por uma queimadura, concordou com um meneio da cabeça, semicerrando levemente os escuros olhos úmidos de aspecto desagradável. Além disso, continuou o Toblanc, depois de matar o tal sujeito, não precisaremos nos esconder pelos próximos 6 meses. Porque ninguém nos perseguirá ou procurará por nossos rastros. Ninguém encontrará caçadores de recompensas para nos pegarem. Não correremos o risco de ser atacados por membros de seu clã ou vitimados por desejos de vingança. Em outras palavras, senhor Riense, o senhor quer que nós assassinemos um tipo comum, sem importância alguma, para quem quer que seja. O homem com o rosto queimado não respondeu. Toblanc olhou para seus irmãos sentados no banco, imóveis. Como de costume, Rize, Flávios e Ludovico permaneceram calados. Naquela equipe familiar, eles apenas matavam, enquanto a tarefa de conversar ficava por conta de Toblanc, porque ele foi o único que cursara a escola no santuário. Toblanc matava tão eficientemente quanto os irmãos, mas também sabia ler, escrever e conversar. E, para acabar com esse tipo insignificante, senhor Riense, o senhor não procurou um bandido qualquer do porto, e sim a nós, os irmãos Michelet, oferecendo-nos 100 coroas nifigardianas. É o preço que vocês cobram por esse tipo de serviço. Escandiu o homem da queimadura. Certo? Errado. Respondeu Toblanc friamente. Porque nós não costumamos assassinar tipos insignificantes. Mas se tivermos de fazê-lo, senhor Riense, o sujeito que o senhor deseja morto lhe custará 200. 200 brilhantes coroas estampadas com um brasão de Nilfgaard. E o senhor sabe por quê? Porque é um embuste nessa história, meu prezado senhor. Não precisa nos contar em que consiste tal embuste. Saberemos lidar com ele. Mas o senhor deverá pagar por isso. 200, eu disse. Se o senhor aceitar pagar esse preço, considere seu amigo, seu não amigo, um homem morto. Se não aceitar, então procure outro para fazer o serviço. O porão fedendo a mofo e a vinho azedado ficou em silêncio. Pelo piso de terra batida passou correndo uma barata, movendo rapidamente as patinhas. Flávio Michelet esmagou-a com um rápido movimento da perna, quase sem mudar a posição do corpo no banco, não alterando em nada a expressão facial. De acordo, falou Riense. Vocês receberão 200 coroas. Vamos. Toblanc Michelet, assassino profissional desde os 14 anos de idade, não traiu seu espanto nem mesmo com um leve tremor de pálpebra. Não esperava conseguir negociar mais do que 120, no máximo 150 coroas. Deu-se conta de repente de que estabelecer um preço muito baixo para o embuste oculto naquele trabalho. O curandeiro Mirman voltou a si. Estava deitado de costas no piso de seu aposento, amarrado como um cordeiro. O hospício doía-lhe terrivelmente, e lembrou-se de que batera a cabeça ao deslizar na porta durante a queda. Doía-lhe também a têmpora na qual fora atingido. Não conseguia se mover, porque seu peito estava sendo impiedosamente esmagado por uma bota de cano alto fechada com uma fivela. Semicerrando os olhos e enrugando o rosto, o curandeiro olhou para cima. A bota pertencia a um homem alto e de cabelos brancos como leite. Mirma não conseguia ver-lhe o rosto, oculto no ambiente pouco iluminado pela lanterna pousada na mesa. Não me matem, gemeu. Poupem-me, eu lhes imploro em nome dos deuses. Posso devolver-lhes o dinheiro. Vou-lhes dar tudo. Vou-lhes mostrar onde está escondido. Onde está Riense, Mirma? Ao som daquela voz, um tremor percorreu o corpo do curandeiro. Ele não costumava se assustar com facilidade, e poucas coisas causavam-lhe medo. Mas na voz do homem de cabelos brancos estavam todas elas, e mais algumas, a título de suplemento. Num esforço sobre-humano, conseguiu sobrepujar o pavor que se movia em suas entranhas como um nojento inseto. Como? Fingiu-se de desentendido. Quem? O que o senhor disse? O homem de cabelos brancos inclinou-se. Minha irmã viu seu rosto, viu seus olhos, e diante daquela visão o estômago deslizou-lhe até o ânus. Não embrome, minha irmã. Emanou das sombras a conhecida voz da futura Shane. Futura médica Shane. Quando estive aqui 3 dias atrás, encontrei sentado naquela cadeira, atrás da mesa, um homem vestido com um casaco forrado de pele de rato almiscarado. Estava bebendo vinho e você costuma oferecer tais regalias somente a seus melhores amigos. Ele quis engraçar-se comigo, convidando-me para dançar nos 3 sininhos. Ele levou um tapa para a mão por tentar me apalpar. Está lembrado? E você lhe disse: deixa em paz, Sr. Riense. Não a assuste, porque preciso manter um bom relacionamento com os estudantes de medicina para que meus negócios prosperem. Aí vocês dois, você e seu Sr. Riense, de rosto queimado, ficaram rindo. Portanto, não se finja de bobo, porque não está diante de gente mais boba que você. Fale logo, enquanto eles estão perguntando gentilmente. Sua estudantezinha metida à besta, pensou o curandeiro. Você não passa de um réptil traiçoeiro, uma ruivinha assanhada. Pode deixar que assim que eu conseguir me safar dessa enrascada, vou encontrar você e fazê-la pagar direitinho. Que Riense, ganiu, contorcendo-se em vão na tentativa de se livrar do salto da bota que lhe esmagava o externo. Como posso saber quem é ele e onde se encontra? Receba a visita de um montão de pessoas, fulanos e cicranos, como eu. O homem de cabelos brancos inclinou-se ainda mais, retirou lentamente uma adaga do cano da outra bota e pisou com mais força no peito do curandeiro. Minha irmã, falou baixinho. Acredite ou não, se não revelar imediatamente como você se contacta com ele, vou alimentar as enguias do canal com seu corpo, pedaço por pedaço, começando pelas orelhas. Algo naquela voz fez com que o curandeiro acreditasse piamente em cada palavra. Olhava para a lâmina da adaga e sabia que era ainda mais afiada do que as facas que ele usava para perfurar furúnculos e abscessos. Começou a tremer tanto que a bota apoiada em seu peito passou a saltar nervosamente. No entanto, ficou calado. Tinha de ficar. Por enquanto. Porque caso Riense voltasse e perguntasse por que ele o havia traído, Mirma deveria ter uma forma de demonstrar o motivo. Uma orelha, pensou. Uma orelha terei de suportar. Depois direi. Por que perder tempo e sujar-se de sangue? Ouviu-se das sombras uma voz de contralto. Por que riçar que ele minta ou torça a verdade? Deixem que eu me ocupe dele do meu jeito. Ele vai falar tão rapidamente que morderá a própria língua. Segurem-no. O curandeiro urrou e agitou-se entre as cordas que o envolviam. Mas o homem de cabelos brancos apertou-o com o joelho contra o chão, agarrando pelos cabelos e fazendo virar a cabeça. Alguém se ajoelhara a seu lado. Mirma percebeu o cheiro de perfume misturado ao de penas molhadas. Sentiu o toque de dedos em sua têmpora. Quis gritar, mas sua garganta estava travada pelo terror. O máximo que conseguiu foi soltar um grasnido. Já está querendo gritar? Ronronou maciamente como um gato a voz de contralto junto ao seu ouvido. Cedo demais, Mirma. Cedo demais. Eu ainda nem comecei. Mas vou começar logo. Se a evolução traçou algum sulco em seu cérebro, eu vou aprofundá-lo. Aí você verá o que pode ser um grito. Quer dizer, falou Vilgefortz, depois de ouvir o relato, que nossos reis começaram a pensar por conta própria e a tecer planos de maneira autônoma, evoluindo com surpreendente rapidez do nível tático ao estratégico? Interessante. Ainda há pouco, na Batalha de Soden, a única coisa que sabiam era galopar soltando gritos selvagens, com a espada erguida e a testa de seus destacamentos, sem nem mesmo virar a cabeça a fim de se certificar de que eles não haviam ficado para trás ou galopado em outra direção. E hoje, vejam só, reúnem-se no castelo de Hag para decidir o destino do mundo. Interessante. Mas, sabendo a verdade, eu já esperava por isso. Sabemos disso, confirmou Arthur de Terra Nova. Assim como estamos lembrados de você nos ter advertido sobre essa possibilidade. E é exatamente por essa razão que viemos avisá-lo. Agradeço a lembrança, sorriu o feiticeiro. No mesmo instante, Tissaia de Vries teve certeza de que Vilgefortz já tinha conhecimento dos fatos que lhe eram comunicados. Não disse uma palavra. Sentada, aprumada na poltrona, ajeitou os punhos de renda para que ficassem iguais, uma vez que o esquerdo estava mais dobrado que o direito. Notou o olhar de desagrado de Terra Nova e a divertida expressão de Vilgefortz. Sabia que seu lendário pedantismo enervava ou divertia a todos, mas não ligava para aquilo. E o capítulo? O que o capítulo tem a dizer sobre isso? Antes de tudo, respondeu Terra Nova, queríamos ouvir sua opinião, Vilgefortz. Antes de tudo, disse o feiticeiro com um sorriso, vamos comer e beber algo. Temos tempo de sobra, portanto permitam que eu me revele bom anfitrião. Vejo que vocês estão quase congelados e cansados pela viagem. Quantas baldeações em teleportais, se é que posso perguntar? 3. Respondeu Tissaia de Vries, dando de ombros. Eu estava mais perto. Arthur espreguiçou-se. Bastaram-me 2, mas tenho de admitir que ambas foram complicadas. E em todos os lugares o mesmo tempo terrível? Em todos. Então vamos recuperar as forças com comida e com um bom velho vinho tinto de Sidaris. Lídia, você faria a gentileza? Lídia Van Bredevoort, assistente secretária particular de Vilgefortz, surgiu de trás da cortina como um fantasma etéreo e sorriu com os olhos para Tissaia de Vries. Tissaia, controlando o semblante, respondeu com um sorriso caloroso e uma leve inclinação da cabeça. A Arthur Terranova levantou-se e fez uma reverência. Ele também manteve um perfeito controle do semblante. Conhecia Lídia. Duas empregadas puseram à mesa, movendo-se rapidamente, fazendo farfalhar as longas saias. Lídia Van Bredevoort acendeu as velas do candelabro, criando por encanto uma discreta chama entre o polegar e o indicador. Tissaia percebeu que seus dedos tinham manchas de tinta. Guardou tal fato na memória, para mais tarde, após o jantar, pedir à jovem feiticeira que lhe mostrasse sua última obra, pois Lídia era uma pintora de grande talento. Jantaram em silêncio. Desinibido, Arthur Terranova avançava sobre as travessas, e um tanto frequentemente demais e sem nenhuma instigação do anfitrião, fazia ressoar a prateada tampa do jarro de vinho. Tissaia de Vries comia devagar, dando mais importância à disposição dos pratos e talheres sobre a mesa do que à comida. Em sua opinião, eles não estavam alinhados devidamente, o que feria sua paixão por ordem e seu senso estético. Bebia com moderação. Vilgefortz comia e bebia ainda mais moderadamente, enquanto Lídia, claro, não comia nem bebia nada. As chamas das velas ondulavam com longos bigodes de fogo vermelho amarelado. Gotas de chuva batiam nos vitrais das janelas. Então, Vilgefortz, falou Terra Nova por fim, mexendo com um garfo na travessa à procura de um naco de carne de javali, suficientemente gorduroso. Qual é a sua posição diante da atividade de nossos monarcas? Rein Gedindev e Francesca enviaram-nos para cá porque querem saber sua opinião. Tanto eu como Tissaia também estamos curiosos. O capítulo deseja adotar uma posição comum nesse assunto. E, quando for a hora de agir, gostaríamos de agir de comum acordo. Portanto, o que você nos aconselha? Sinto-me profundamente lisonjeado, disse Vilgefortz, negando com um gesto de agradecimento mais brócolis que Lydia pretendia colocar em seu prato, pelo fato de minha opinião nesse caso ser decisiva para o capítulo. Ninguém afirmou tal coisa, respondeu Arthur, servindo-se de mais vinho. A decisão será tomada em colegiado, quando o capítulo se reunir, mas seria conveniente todos terem a oportunidade de antes expor seu ponto de vista. Assim, somos todos ouvidos. Se já terminaram de jantar, então vamos para o escritório, sugeriu Lydia telepaticamente, sorrindo com os olhos. Terra Nova observou seu sorriso e bebeu de um trago todo o seu conteúdo da taça de vinho, até a última gota. Boa ideia. Vilgefortz limpou os dedos no guardanapo e ergueu-se. Ficaremos mais à vontade, além de termos lá mais proteção contra escutas mágicas. Vamos. Pode levar o jarro, Arthur. Com todo prazer. É minha safra preferida. Passaram para o escritório. Tissaia não resistiu ao impulso de lançar um olhar sobre a bancada com retortas, candinhos, provetas, cristais e incontáveis utensílios mágicos. Todos estavam protegidos por um feitiço de camuflagem, mas Tissaia de Vries era arquimaga. Não havia véu que ela não pudesse atravessar com o olhar. E ela estava interessada em saber em que o feiticeiro vinha trabalhando. Não precisou de muito tempo para concluir para que servia aquela configuração de aparelhos utilizados recentemente, para descobrir onde estavam pessoas desaparecidas e para permitir o uso da visão psíquica por meio do método cristal-metal-pedra. O feiticeiro estava procurando por alguém ou tentava resolver um problema teórico de logística. Vilgefortz de Roggeveen era conhecido pela satisfação que lhe trazia a resolução de tal tipo de problemas. Sentaram-se em pesadas poltronas esculpidas em um ébano. Lydia olhou para Vilgefortz, captou o sinal que ele lhe fez e imediatamente saiu do aposento. Tissaia soltou um imperceptível suspiro. Todos sabiam que Lydia van Bredevoort estava apaixonada por Vilgefortz de Roggeveen, que havia anos que nutria por ele um amor silencioso, obstinado e implacável. O feiticeiro, evidentemente, também estava ciente disso, mas fingia não saber. Lydia facilitara a situação, pois jamais lhe revelara seus sentimentos, nunca deram o menor passo, não fizeram um ínfimo gesto ou sinalização mental, e mesmo que pudesse falar, jamais diria uma palavra sequer. Era orgulhosa demais para fazê-lo. Vilgefortz tampouco assumiu uma atitude, porque não estava apaixonado por Lydia. Obviamente, ele poderia tomá-la por amante e, com isso, ter uma ligação ainda mais forte com ela, e quem sabe, até fazê-la feliz. Houve quem lhe recomendasse que o fizesse, mas Vilgefortz não o fez. Era muito orgulhoso e cheio de princípios para agir de tal maneira. E assim, embora a situação não fosse auspiciosa, era estável, e isso ostensivamente agradava a ambos. Quer dizer, rompeu o silêncio o jovem feiticeiro, que o capítulo está quebrando a cabeça sobre o que fazer diante das iniciativas e planos de nossos monarcas, pois estão desperdiçando tempo. Os planos deveriam ser simples e simplesmente ignorados. O quê? Arthur Terranova congelou, com a taça em uma das mãos e o jarro na outra. Será que eu ouvi direito? Devemos ficar sem fazer nada? Devemos permitir? Nós já permitimos, interrompeu o Vilgefortz, porque ninguém pediu nossa permissão. E ninguém vai pedir. Repito, devemos fingir que não sabemos de nada. É a única solução sensata. O que eles estão tramando pode terminar em guerra, numa guerra em larga escala. O que eles estão tramando chegou a nosso conhecimento graças a uma enigmática e incompleta informação vinda de uma fonte misteriosa e bastante suspeita. Tão suspeita que a palavra desinformação se insinua obstinadamente. E mesmo que seja verdadeira, as iniciativas dos monarcas ainda estão na fase de planejamento, e nela vão permanecer por muito tempo. E, se eles saírem dessa fase, paciência, vamos ter de nos adaptar à situação. Você quer dizer, falou Terra Nova, com uma careta, que dançaremos conforme a música que nos for tocada? Sim, Arthur, respondeu Vigelfosse, encarando-o com os olhos brilhando. Você vai dançar de acordo com o que lhe tocarem ou terá de sair do salão, porque o tablado no qual está a orquestra é demasiadamente alto para você subir nele e ordenar aos músicos que toquem outra melodia. Dê-se conta disso de uma vez por todas. Se acha que a outra saída, está cometendo um grave erro de avaliação. Está confundindo o céu com as estrelas refletidas durante a noite na superfície de um lago. O capítulo fará o que ele mandar, disfarçando a ordem como se fosse um conselho. Pensou Tissaia de Bris. Todos nós peões em seu tabuleiro de xadrez. Ele acendeu, cresceu, obscureceu-nos com seu brilho, subordinou-nos a ele. Somos peões em seu jogo. Um jogo cujas regras não conhecemos. A manga esquerda voltou a ficar desalinhada em relação à direita. A feiticeira ajeitou-a. Na verdade, os planos dos reis estão na fase de realização. Falou lentamente. Em Cadwen e Arden, já teve início a ofensiva contra os Skoyatel. Sangue de jovens elfos está sendo derramado. Há perseguições e pogroms contra os inumanos. Fala-se de ataques a elfos livres de Doblatana em Montes Roxos. Trata-se de assassínios em massa. Você quer que transmitamos a Gedindeth e Enid Findabair sua recomendação de ficarmos contemplando o que está se passando sem fazer nada? De fingirmos que nada vemos? Vilgefortz virou a cabeça em sua direção. Agora você vai mudar de tática, pensou Tissaia. Você é um jogador e reconheceu, pelo som, como os dados vão cair sobre a mesa. Vai mudar de tática. Vai bater em outra tecla. Vilgefortz não desgrudou seus olhos dos dela. Tem razão, disse. Você está certa de saia. A guerra com Nilfgaard é uma coisa. Mas olhar para o massacre dos inumanos sem tomar uma atitude está errado. Portanto, proponho convocar uma reunião geral de todos, inclusive os mestres do terceiro grau. Ou seja, os que depois de Soden passaram a participar dos conselhos reais. Uma vez reunidos, vamos chamá-los à razão e ordenar-lhe que abrandem seus respectivos monarcas. Eu apoio esse projeto, falou Terra Nova. Vamos convocar a reunião e lembrar-lhes a quem devem lealdade em primeiro lugar. Observem que até alguns membros de nosso conselho agora fazem recomendações aos reis, os quais desfrutam dos serviços de Carduin, Philippa Eilhart, Faircart, Radcliffe, Yennefer. Ao ouvir o último nome, Vilgefortz estremeceu. Por dentro, bem entendido. Mas Tissaia de Vries era arquimaga. Ela captou o pensamento, um impulso que saltou da bancada e dos utensílios mágicos para os dois livros colocados na mesa. Ambos estavam protegidos por um véu mágico. A feiticeira concentrou-se e atravessou-o. Ain Iflinispiaf, a profecia de Iflin, Aeglip Aep Aevenain, a Sibila dos Elfos. A profecia do fim da civilização, da aniquilação, da destruição e do retorno do barbarismo que deveriam sobreviver com as massas de gelo geradas pelo frio eterno. E o outro livro, velho e gasto, Ain Hen Ishaer, Sangue Antigo. Sangue dos Elfos? Tissaia, o que você tem a dizer sobre isso? Apoio, respondeu a feiticeira, ajeitando o anel que girara no sentido inadequado. Apoio o projeto de Wilgerforce. Vamos convocar a reunião. Quanto mais cedo, melhor. Metal, pedra, cristal, pensou. Estará procurando por Yennefer? Por quê? E o que Yennefer tem a ver com a profecia de Ifilin e com o sangue antigo dos elfos? O que você está aprontando, Wilgerforce? Desculpem, falou telepaticamente Lydia Van Bredevoort, adentrando o escritório em silêncio. O feiticeiro se levantou. Queiro me desculpar, disse, mas trata-se de um assunto urgente. Estava aguardando esta carta desde ontem. Não vou demorar. Arthur bocejou, abafou um arroto e esticou o braço na direção do jarro de vinho. Tissaia voltou-se para Lydia. Lydia sorriu, com os olhos. Não podia ser de outra maneira. A parte inferior do rosto de Lydia Van Bredevoort era uma ilusão. 4 anos antes, atendendo a uma recomendação de Wilgerforce, Silvestre, Lydia participara das investigações das propriedades de um artefato encontrado nas escavações de uma necrópole da antiguidade. O artefato revelou-se envolto por um possante anátema. Foi posto para funcionar uma única vez. Dos 5 feiticeiros que participaram do experimento, 3 morreram na hora. O 4 perdeu os olhos e os 2 braços e enlouqueceu. Lydia escapou com graves queimaduras, a mandíbula destroçada e uma mutação da laringe e da garganta que vinha resistindo a todas as tentativas de recuperação. Diante disso, optou-se por uma forte ilusão, para que as pessoas não desmaiassem ao ver seu rosto. A ilusão era poderosa, muito bem instalada e difícil de penetrar, mesmo para os escolhidos. Pigarreou Wilgerforce, pondo a carta de lado. Obrigado, Lydia. Lydia sorriu. O mensageiro aguarda uma resposta, falou. Não haverá resposta. Compreendo. Mandei preparar aposentos para as visitas. Obrigado. Tissaia, Arthur, peço desculpas pela curta interrupção. Vamos continuar. Onde foi que paramos? Em lugar algum. Pensou Tissaia de Vries. Em lugar algum, mas escutarei com atenção, porque em algum momento você abordará assuntos que realmente lhe interessam. Ah, sim. Começou lentamente, viu, Wilgerforce? Já sei de que eu queria falar. Dos mais recentes membros do Conselho, Faircut e Yennefer. Pelo que sei, Faircut está ligado a Faltest de Temeri. É membro do Conselho Real com Triss Merigold. Mas a quem está ligada a Yennefer? Você disse, Arthur, que ela fazia parte do grupo que serve a Reis. Arthur exagerou. Falou Tissai, impassível. Yennefer vive em Vengenberg, de modo que Demawent procura sua ajuda de vez em quando, mas eles não colaboram constantemente. Não se pode afirmar que ela está a serviço de Demawend. Como está a visão dela? Espero que tudo esteja bem. Sim, está tudo bem. Que bom, muito bom. Estive preocupado. Saibam que tentei entrar em contato com ela, mas ela tinha viajado. Ninguém sabia para onde. Pedra, metal, cristal. Pensou Tissaia de Vries. Tudo o que Yennefer usa é ativo e não pode ser detectado por visão psíquica. Você não conseguirá encontrá-la com esse método, meu caro. Se ela não deseja que se saiba onde está, ninguém conseguirá achá-la. Escreva para ela. Sugeriu calmamente, ajeitando mais uma vez os punhos do casaco. E mande a carta pelo método comum. Pode ter certeza de que ela chegará a seu destino. E Yennefer, não importa onde estiver, responderá. Ela sempre responde. Yennefer, comentou Arthur, costuma sumir com frequência, às vezes por meses a fio. Os motivos costumam ser um tanto triviais, Tissai olhou para ele, apertando os lábios. O feiticeiro calou-se. Vilgeforce deu um leve sorriso. Pois é, disse. Foi isso mesmo que pensei. Houve um tempo em que ela esteve profundamente ligada a... certo bruxo. Geralt, se não me engano. Tenho a impressão de que não foi um simples namorico passageiro. Parece que Yennefer estava bastante envolvida. Tissaia de Vries aprumou-se, apertando as mãos nos braços da poltrona. Por que você fala sobre isso? São assuntos privados que não são de nossa conta. Evidentemente. Vilgefortz lançou um olhar para a carta tirada sobre o atril. Não são de nossa conta. Mas o que me move não é uma curiosidade doentia, e sim a preocupação com o estado emocional de um membro do conselho. Reflito sobre a reação de Yennefer ao receber a notícia da morte daquele... Geralt. Ela será capaz de assimilar a perda? A resignar-se, sem cair em depressão ou assumir um luto exagerado? Ela saberá, respondeu Tissai em tom gélido. Principalmente porque notícias como essas... chegam a ela de tempo em tempo. E infalivelmente revelam-se meros boatos. É isso mesmo, confirmou Terra Nova. Esse tal Geralt, ou seja lá qual for seu nome, sabe cuidar muito bem de si. E não é de espantar. Trata-se de um mutante. Um autômato assassino, programado para matar e não ser morto. Já no que se refere a Yennefer, não devemos exagerar quanto às suas supostas emoções. Ela jamais se deixa levar por emoções. Brincava com um bruxo, só isso. Estava fascinada pela morte, com a qual aquele tipinho vivia jogando. E quando finalmente ele perder o jogo, a brincadeira terá chegado ao fim. Por enquanto, disse secamente Tissaia de Vries, o bruxo está vivo. Vilgefort sorriu e voltou a lançar um olhar sobre a carta jogada no atril. Estará? Falou. Não creio. Geralt agitou-se levemente, sentindo dificuldade em engolir a saliva. Já passara o primeiro choque depois de ter tomado o elixir. Iniciava-se a fase de sua atuação, sinalizada por uma leve, porém desagradável tontura ligada ao processo de adaptação dos olhos à escuridão. A adaptação avançava rapidamente. As trevas foram clareando, com tudo ao redor, adquirindo um matiz acinzentado, de início meio turvo e confuso, tornando-se gradativamente cada vez mais contrastante, claro e nítido. Na arruela, que desembocava no canal poucos instantes antes, ainda escura como breu, Geralt já podia ver ratazanas andando pelas calhas, farejando poças de água e fendas dos muros. Sua audição também ficara mais aguçada sob o efeito da poção mágica, o vazio emaranhado de becos, no qual momentos antes escutava somente o murmúrio da chuva escorrendo pelas calhas. Começou a ganhar vida, a pulsar com sons. Geralt ouvia guinchos de gatos brincando, latidos de cães do outro lado do canal, risos e gritos dos bares e estalagens de Oxenfurt, cantorias da taberna dos barqueiros e o distante e suave som de uma flauta tocando uma alegre melodia. As adormecidas casas adquiriram vida. Geralt passou a reconhecer o ronco de pessoas adormecidas, o barulho dos bois nos estábulos, o bufo dos cavalos nas cocheiras. De uma das casas no fim da arruela provinham espasmódicos e abafados gemidos de uma mulher sendo amada. Os sons cresciam, adquiriam força. Geralt já estava em condições de distinguir as obscenas palavras de canções picarescas e conseguiu inteirar-se do nome do amante da mulher que gemia. Do outro lado do canal, da mansão sobre palafitas de Mirma, chegavam a ele os graguejantes e incompreensíveis balbúcios do curandeiro, levado pelo tratamento de Philippa Eilhart a um completo e, na certa, permanente estado de idiotice. Amanhecia. A chuva finalmente parou de cair e uma corrente de vento dispersou as nuvens. Ao leste, o céu estava clareando. As ratazanas no beco ficaram repentinamente agitadas, e começaram a correr para todos os lados, escondendo-se no meio de caixotes de lixo. O bruxo ouviu o som de passos. Pareceram-lhe ser de 4 ou 5 pessoas. Não tinha certeza. Olhou em volta, mas não viu Filipa. Imediatamente mudou de tática. Caso Rien estivesse naquele grupo, Geralt teria poucas chances de pegá-lo. Precisaria lutar antes com a escolta, algo que não desejava. Primeiro, por estar sob o efeito do elixir, o que significaria que aqueles homens morreriam. Segundo, porque nesse interim, Rien teria tido tempo para fugir. Os passos foram se aproximando. Geralt saiu da sombra. Rien surgiu do beco. O bruxo reconheceu-o de imediato e instintivamente, embora nunca o tivesse visto. A queimadura, um presente de Yennefer, estava encoberta pela sombra de seu capuz. Estava sozinho. Sua escolta não apareceu. Ficou escondida na arruela. Geralt logo compreendeu o motivo daquilo. Rien sabia quem o aguardava junto da casa do curandeiro. Rien sabia que se tratava de uma emboscada, mas veio mesmo assim. O bruxo entendeu por quê. E isso antes mesmo de ouvir o rangido de espadas sendo desembainhadas. Muito bem, pensou. Se é isso que vocês querem, que seja. É um prazer caçá-lo, falou Riense baixinho. Não é preciso procurá-lo. Você aparece no local onde queremos. Posso dizer o mesmo, respondeu o bruxo calmamente. Você apareceu aqui. Era este lugar que eu queria que você viesse, e você veio. Minha irmã deve ter te... sido muitíssimo pressionado para lhe falar do amuleto. Mostrar onde ele estava escondido e ensinar como ativá-lo para enviar uma mensagem. Mas minha irmã não sabia que o amuleto informava e alertava ao mesmo tempo. De modo que não poderia ter lhe dito isso. Mesmo queimado com carvões em brasa. Andei distribuindo muitos desses amuletos. Saiba que mais cedo ou mais tarde você... iria encontrar um deles. Da esquina da arruela, 4 homens começaram a avançar lenta e agilmente, sem fazer ruído algum. Ainda ocultos nas sombras, seguravam as espadas desnudas de modo que não pudessem ser traídos pelo brilho das lâminas. O bruxo viu-os claramente, mas não demonstrava tal fato. Muito bem, assassinos, pensou. Se é isso que vocês querem, é o que terão. Fiquei esperando, continuou Riense, sem se mover do lugar. E consegui o que queria. Pretendo finalmente aliviar a terra de seu peso, seu mutante horrendo. Você disse que pretende. Está se superestimando. Você é apenas uma ferramenta. Um esbirro alugado por outros para fazer trabalhos sujos. Quem o enviou, o servo? Está querendo saber demais, mutante. Você me chama de servo, mas tem ideia do que é você? Um monte de esterco na estrada que precisa ser removido porque alguém não quer sujar as botas. Não. Não vou lhe revelar quem é essa pessoa, embora pudesse. Porém, vou lhe dizer outra coisa, sobre a qual poderá ficar pensando no caminho para o inferno. Sei onde está a fedelha que você tanto protegia. E sei também onde está sua feiticeira, Yennefer. Ela não interessa a meus patrões, mas eu tenho algo pessoal contra aquela puta. Assim que acabar com você, vou me ocupar dela. Farei com que se arrependa daquele truquezinho com o fogo. Oh, sim. Ela vai se arrepender. Amargamente. Não devia ter dito isso. Sorriu o bruxo horrivelmente, já sentindo a euforia da luta provocada pela reação do elixir com a adrenalina. Enquanto você não disse isso, ainda tinha alguma chance de sobreviver. Agora não tem mais. Um forte tremor de seu medalhão advertiu Geralt de um ataque repentino. Pulou para o lado, sacou a espada e, com a lâmina coberta de runas, aparou e aniquilou uma paralisante onda de energia mágica disparada em sua direção. Rien se deu um passo para trás e ergueu a mão para fazer um gesto, mas no último momento acovardou-se. Sem tentar um novo encanto, recuou rapidamente para dentro do beco. O bruxo não pôde persegui-lo, porque foi atacado pelos quatro homens que achavam estar ocultos nas sombras. Espadas brilharam. Tratava-se de profissionais. Todos os quatro. De profissionais experientes, bem treinados e extremamente coordenados. Atacaram-no aos pares, dois do lado esquerdo e dois do direito. Aos pares, para um deles estar sempre protegido às costas do segundo. O bruxo escolheu o par da esquerda. A euforia provocada pelo Li Shi foi potencializada pela raiva. O primeiro esbirro começou o ataque com uma finta à direita, apenas para pular para o lado e permitir ao outro, que estava às suas costas, desferir um golpe traiçoeiro. Geralt fez uma pirueta, passou por eles e acertou o segundo por trás com a ponta da espada, cortando-lhe o occipício, a nuca e as costas. Estava zangado e o atingiu com força. Um esguicho de sangue jorrou sobre o muro. O primeiro agressor recuou rápido, dando espaço ao par seguinte. Os homens se separaram para o ataque, desferindo dois golpes simultâneos em direções diferentes, de modo que apenas um deles fosse parado e o segundo, forçosamente, acertasse o alvo. Geralt nem tentou se defender, e fazendo uma pirueta, meteu-se entre os dois. Para não se chocarem, ambos tiveram de diminuir o ritmo harmônico e os passos bem ensaiados. Um deles conseguiu se desviar com um macio salto felino. Já o outro não teve tempo, perdeu o equilíbrio e ficou de costas. O bruxo, fazendo outra pirueta, dessa vez em sentido contrário, tomou impulso e desferiu um possante golpe na altura de seu quadril. Estava zangado. Sentiu a afiada lâmina cortando a coluna vertebral. Um horrendo grito ecoou pelas ruelas. Os dois restantes lançaram-se imediatamente sobre ele com uma saraivada de golpes, que Geralt aparava com grande esforço. Fez mais uma pirueta, escapando das cintilantes lâminas. No entanto, em vez de apoiar-se com as costas no muro e ficar se defendendo, partiu para o ataque. Era algo que seus oponentes não esperavam, e eles não tiveram tempo para recuar e se separar. Um deles contra-atacou aplicando uma estocada, mas o bruxo esquivou-se, girou e desferiu um golpe para trás, às cegas, guiando-se apenas pela sensação de deslocamento de ar. Estava zangado. Mirou por baixo, na direção da barriga, e acertou. Ouviu um grito curto, porém não conseguiu olhar para trás, porque o último dos esbirros já estava junto dele, dirigindo-lhe uma possante sinistra. Geralt aparou no último momento e, estático, sem se virar, respondeu com uma quarta destra. O esbirro, movido pelo impulso da parada, estendeu-se como uma mola e desferiu um golpe semicircular amplo e forte. Forte demais. Geralt já estava girando. A espada do assassino, muito mais pesada que a do bruxo, cortou o ar, e o esbirro teve de seguir o golpe. O ímpeto fez com que ele girasse. Geralt escapou da meia pirueta, colocando-se a seu lado. Viu um rosto contorcido e um par de olhos arregalados de pavor. Estava zangado. O golpe foi curto, mas forte e certeiro. Bem entre os olhos. Ouviu o desesperado grito de Shani, querendo livrar-se do abraço de Jasker sobre a passarela que levava à casa do curandeiro. Rien se recuou ainda mais para dentro do beco. Ergueu e estendeu diante de si os dois braços, dos quais já começava a emergir uma luz mágica. Geralt agarrou a espada com ambas as mãos e, sem hesitar um momento, correu em sua direção. O feiticeiro acovardou-se novamente. Sem concluir o encanto, pôs-se em fuga desenfreada, gritando algo ininteligível. Mas Geralt compreendeu. Sabia que Rien clamava por ajuda, que implorava por socorro. E o socorro veio. A ruela ardeu como uma luz ofuscante na parede de uma casa manchada por infiltrações, brilhou a oval de fogo de um teleportal. Rien lançou-se em sua direção. Geralt pulou atrás. Estava muito zangado. Toblanc Michelet germeu e contorceu-se, segurando com ambas as mãos a barriga dilacerada. Sentiu sangue se esvair por entre os dedos. Não longe dele jazia Flávios, que um momento antes ainda se contorcia, mas agora estava imóvel. Toblanc cerrou as pálpebras e abriu-as logo em seguida. Porém, a coruja sentada ao lado de Flávios não era uma alucinação, porque não desaparecera. Gemeu novamente e virou a cabeça para o outro lado. Uma mulher muito jovem, a julgar pela voz, gritava sem cessar. Largue-me! Eles estão feridos! Eu sou médica! Jasker! Já lhe disse para me largar! Você não pode ajudá-los! Respondeu-lhe a voz surda daquele que se chamava Jasker. Nada pode ajudar uma ferida feita com espada de bruxo. É melhor você nem se aproximar. Não olhe, Shani. Eu lhe imploro. Não olhe para lá. Toblanc percebeu que alguém se ajoelhava a seu lado. Sentiu o cheiro de perfume misturado com o de penas molhadas. Ouviu uma voz baixinha, suave e mitigadora. Tinha dificuldade para distinguir as palavras por causa dos enervantes gritos e soluços daquela garota, daquela médica. Mas se a tal médica estava gritando, então quem estava ajoelhado perto dele? Toblanc gemeu. Vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Filho da puta. Gaguejou. Riense. Ele nos disse, um tipo insignificante, que se revelou um bruxo. Então, era esse o embuste. Ajude-me. Minhas tripas. Calma. Calma, filhinho. Está tudo bem. A dor já passou. Não é verdade que você não sente mais dor? Diga-me, quem trouxe vocês pra cá? Quem colocou vocês em contato com Riense? Quem o recomendou a vocês? Quem os meteu nessa atrapalhada? Conte-me isso, por favor, filhinho. Aí tudo ficará bem. Você verá como vai ficar bem. Diga-me, por favor. Toblanc sentiu o gosto de sangue na boca, mas não tinha forças para cuspi-lo. Encostou a bochecha no solo úmido e abriu a boca, fazendo o sangue escorrer. Não sentia mais nada. Diga-me. Repetia a voz suave. Diga-me, filhinho. Toblanc Michelet, assassino profissional desde os 14 anos de idade, fechou os olhos, deu um sorriso ensanguentado e sussurrou tudo o que sabia. Quando abriu os olhos, viu um estilete de lâmina muito fino com um pequeno guarda-mão dourado. Não tenha medo, falou a voz suave, e a ponta do estilete tocou sua têmpora. Não vai doer. Efetivamente, não doeu. Alcançou o feiticeiro no último instante, já à beira do teleportal. Como havia jogado fora a espada, tinha as mãos livres e pôde agarrar com os dedos a borda da capa com capuz. Riense perdeu o equilíbrio e o puxão forçou-o a dar uns passos para trás. Debateu-se furiosamente e, com um gesto repentino, conseguiu rasgar a capa de uma fivela à outra e livrar-se. Tarde demais. Geralt virou-o com um soco do punho direito no ombro e, logo em seguida, golpeou-o com o esquerdo na nuca, logo abaixo da orelha. Riense cambaleou, mas não caiu. O bruxo aproximou-se dele com um salto felino e desferiu-lhe um violento soco no meio das costelas. O feiticeiro gemeu e curvou-se. Geralt agarrou pela parte da frente do gibão, girou-o no ar e derrubou-o no chão. Pressionado pelo joelho do bruxo, Riense estendeu a mão e abriu a boca para pronunciar o encanto. Geralt cerrou o punho e bateu com toda a força diretamente em sua boca. Os lábios do feiticeiro estouraram como groselhas. Você já ganhou um presente de Yennefer, rosnou o bruxo. Agora vai receber um de mim. Socou mais uma vez. A cabeça de Riense girou para um dos lados, e sangue jorrou sobre sua testa e bochecha. Geralt espantou-se. Não sentia dor alguma, mas era evidente que se ferira na contenda, uma vez que aquele sangue era seu. Não ficou preocupado, aliás, nem teve tempo para localizar o ferimento. Deu mais um soco em Riense. Estava zangado. quem enviou você, quem o contratou. Riense cuspiu sangue. O bruxo voltou à sua cala. Quem? A oval de fogo do teleportal brilhou mais intensamente, a ponto de a luminosidade de seus raios clarear todo o beco. O bruxo sentiu uma força emanando de lá. Aliás, ele a havia sentido antes mesmo de seu medalhão vibrar, como advertência. Riense também detectou energia vindo do teleportal e pressentiu que o socorro estava chegando. Gritou, agitando-se como um peixe gigantesco. Geralt enfiou o joelho no peito dele, ergueu a mão, formou o sinal de Ard com os dedos e apontou-os para o chamejante portal. Aquilo foi um erro. Ninguém saiu do portal. A única coisa que emanou dele foi a força, da qual Riense se alimentou. Da ponta dos dedos estendidos do feiticeiro emergiram espigões de aço com 6 polegadas de comprimento, que se cravaram no peito e no ombro de Geralt, com um claramente audível estalido. Da extremidade dos espigões explodiu energia. O bruxo foi atirado para trás com um empurrão convulsivo. O movimento foi tão brusco que ele ouviu seus dentes, fortemente cerrados por causa da dor, estalar e se quebrar, pelo menos 2 deles. Riense tentou erguer-se, mas desabou sobre os joelhos e assim, ajoelhado, arrastou-se na direção do portal. Geralt, arfando pesadamente, tirou a adaga do cano da bota. O feiticeiro olhou para trás, levantou-se e cambaleou. O bruxo também cambaleou, porém mais rápido. Riense, de novo olhando para trás, soltou um grito. Geralt apertou a adaga na mão. Estava zangado, muito zangado. Algo o agarrou por trás, subjugando-o e imobilizando-o. O medalhão tremeu com violência em seu pescoço. A dor no ombro latejou espasmodicamente. Philippa Earhart estava parada a cerca de 10 passos dele. De sua mão erguida emanava uma luz opaca. 2 iscos, 2 raios. Ambos tocavam suas costas, apertando seus ombros num luminoso alicate. Geralt tentou livrar-se inutilmente. Não conseguia sair do lugar. Apenas podia olhar como o cambaleante Riense chegava até o teleportal, que agora pulsava com uma luminosidade leitosa. Lentamente, sem nenhum sinal de pressa, Riense penetrou na luz do teleportal, caindo nele como um mergulhador e sumindo por completo. No segundo seguinte, a oval apagou-se, deixando a ruela imersa numa espessa, impermeável e aveludada escuridão. De longe, do meio dos becos, ouviam-se guinchos de gatos brigando. Geralt pegou a espada, olhou para a lâmina e caminhou na direção da feiticeira. Por que, Philippa? Por que você fez isso? A feiticeira deu um passo para trás. Continuava segurando o estilete que um momento antes havia cravado no crânio de Toblanc Michelet. Por que pergunta? Você sabe muito bem. Sim, confirmou o bruxo. Agora já sei. Você está ferido, Geralt. Não sente dor porque está protegido pelo elixir, mas veja como sangra. Dá para você se acalmar e deixar que eu me aproxime para cuidar dos seus ferimentos? Pare de me olhar assim, como todos os diabos. E não chegue mais perto. Se der mais um passo, serei obrigada. Não se aproxime. Por favor. Não quero lhe fazer mal algum. Mas se você se aproximar... Philippa! Gritou Jasker, ainda segurando a chorosa Shani. Você enlouqueceu? Não. Respondeu Geralt. Ela está completamente sã. E sabe muito bem o que está fazendo. Sempre soube o que fazia o tempo todo. Ela nos usou. Nos traiu. Nos enganou. Acalme-se. Insistiu Philippa Earhart. Você não vai conseguir entender isso. Nem é preciso que entenda. Eu tive de fazer o que fiz. E não me chame de traidora porque agi assim exatamente para não trair uma causa bem maior do que você pode imaginar. Uma causa tão grande e tão importante que quando se é colocado diante de uma escolha dessas, é preciso sacrificar todas as questões secundárias, sem a mínima hesitação. Geralt, com todos os diabos, Estamos conversando enquanto você está no meio de uma poça de sangue. Acalme-se e permita que Shani e eu cuidemos de você. Ela tem razão, gritou Jaska. Que merda! Você está ferido. Temos de tratar seus ferimentos e ir embora daqui. Vocês podem discutir mais tarde. Você e sua grande causa, falou o bruxo, sem dar ouvidos ao trovador e dando um passo cambaleante para a frente. Sua grande causa, sua escolha, Filipa, é um ferido assassinado a sangue frio, assim que lhe disse o que você queria saber, que lhe contou aquilo que não é permitido que eu saiba. Sua grande causa é Riense, a quem você permitiu fugir para evitar que revelasse o nome de seu patrão, para que ele possa continuar assassinando. Sua grande causa são esses cadáveres desnecessários. Perdão, eu me expressei mal. Não são cadáveres, são questões secundárias. Eu sabia que você não ia entender. Não entendo e nunca entenderei. Mas sei de que se trata. Suas grandes causas, suas guerras, seus esforços para salvar o mundo. Seu fim que justifica qualquer meio. Aguce os ouvidos, Filipa. Está escutando? Está escutando esses guichos? São gatos lutando por uma grande causa. Pelo domínio indivisível de sobras do lixo. Não se trata de uma coisa banal. Sangue é derramado. Tufos de pelos voam pelos ares. Eles estão travando uma guerra. Mas eu não dou a mínima para ambas as guerras. Tanto a dos gatos como a de vocês. É o que você imagina, sibilou a feiticeira. Tudo isso passará a interessá-lo mais cedo do que possa supor. Você está diante de uma necessidade e de uma escolha. Você se enredou no destino, meu caro, muito mais do que pensou que se enredaria. Você acreditou ter colocado sob sua proteção uma criança, uma menininha. Pois saiba que se enganou. Você acolheu uma chama que pode incendiar o mundo todo a qualquer momento. Nosso mundo. O seu, o meu, os dos outros. E você terá de escolher. Assim como eu, assim como Triss Merigold, assim como teve de escolher Yennefer. Porque Yennefer já escolheu. Seu destino está nas mãos dela, bruxo. Você mesmo colocou em suas mãos. Geralt cambaleou. Shani deu um grito e conseguiu livrar-se dos braços de Jaska. O bruxo deteve-a com um gesto, endireitou-se e olhou diretamente nos negros olhos de Filipa Earhart. Meu destino. Falou com visível esforço. Minha escolha. Vou lhe dizer, Filipa, o que escolhi. Escolhi não permitir que vocês envolvam Ciri em suas imundas maquinações. Estou avisando. Todo aquele que ousar fazer qualquer mal a Ciri acabará com estes quatro deitados aqui. Não farei um juramento, porque não tenho sobre o que jurar. Apenas advirto. Você me acusou de não ter qualificações adequadas para ser um protetor, de não saber proteger aquela criança. Pois saiba que vou protegê-la. Vou protegê-la como sei. Vou matar. Vou matar sem dó nem piedade. Acredito, sorriu a feiticeira. Acredito que você o fará. Mas não hoje, Geralt. Não agora. Porque você perdeu tanto sangue que vai desmaiar daqui a pouco. Shani está pronta.